Dai ao Senhor, ó filhinhos, glória e força, sim, de coração, na beleza da santidade, adoramos com gratidão. A voz do Senhor ressoa sobre as águas, troveja em poder. Nosso Deus é majestoso, em seu templo vamos reconhecer. Glória, glória ao Senhor, glória, glória ao nosso Rei. Ele quebra os cedros, faz saltar os corações, nas labaredas do fogo, seu amor traz libertações. A voz do Senhor ressoa sobre as águas, troveja em poder. Nosso Deus é majestoso, em seu tempo vamos reconhecer. Glória, glória ao Senhor, glória, glória ao nosso Rei. No deserto ele faz tremer, cade e se prostra em adoração. Sobre as águas, troveja em poder. Nosso Deus é majestoso, em seu templo vamos reconhecer. Glória, glória ao Senhor, glória, glória. Filhinhos, glória e força, sim, de coração, adoramos na beleza do seu amor e compaixão. Glória, glória ao